Notícias do Insólito. Olá, eu sou o Doutor Estranho e trago-vos um programa de Notícias do Insólito. Porque o mundo visto deste lado é um lugar muito, muito estranho. É lá cada coisa. No passado mês de janeiro, Ruth, uma avózinha de 86 anos, que gostava de montar a cavalo, fazer crochê e cozinhar, fez questão de deixar no seu obituário aquilo que pensava sobre quem possa vir a votar em Donald Trump. If you vote for Donald Trump, you seriously must be a fucking dumbass. Pelos vistos, há pessoas que nem mortas querem ver Donald Trump na Casa Branca. Vai-se lá saber porquê. Amanhã irei falar da senhora indiana que foi mãe aos 70 anos. Mais coisa, menos coisa. Até amanhã.